Louvação aos axés. Quando eu morrer, pega meu axé e planta no cruzamê. Quando eu morrer, pega meu axé e planta no cruzamê. Pra mim não penar, pra mim não sofrer, pega meu axé, meu irmão, e planta no cruzamê. Pra mim não penar, pra mim não sofrer, pega meu axé, meu irmão, e planta no cruzamê. Pra mim não sofrer, pega meu axé, meu irmão, e planta no cruzamê. De cada um, cachoeiro, não ficar jogado fora. E sim, no capô.